Eu estou sempre trabalhando aqui dentro da venda. Eu estou sempre trabalhando aqui dentro da venda. Com amor eu fiz tudo, com carinho e com bondade. Com amor eu Eu estou sempre trabalhando aqui dentro da verdade. Eu estou sempre trabalhando aqui dentro da verdade. Com amor eu penso tudo, com carinho e com bondade. Com amor eu penso tudo, com carinho e com bondade. Chegou o tempo da justiça do meu Senhor, São João. Chegou o tempo da justiça do meu Senhor, São João. Peço força nos trabalhos a Jesus Cristo Redentor. Peço força nos trabalhos a Jesus Cristo Redentor. Ao meu mestre da verdade, ao padrinho do amor. Ao meu mestre da verdade, ao padrinho do amor. Meu padrinho está comigo sempre em todo momento. Meu padrinho está comigo sempre em todo momento. Está no meu coração e não me sai do pensamento. Agradeço esta prenda recebida do astral. Agradeço esta prenda recebida do astral. E eleva em harmonia santa paz. Que me eleva em harmonia santa.